Muito respeito à terra preta no bagulho! Yeah. Muito respeito, né, Nelson? Tamo junto, porra! Vão pra cima, família, que é tudo nosso! Yeah. Oi. Yeah. Curte o clima, curte o clima! Dos MC Terra Preta. Ei, te descobri, detonei a bomba. Terra Preta, sim, no microfone manda. Agradeço, vitória não é do começo. Nunca esqueço, humildade vem desde o berço. Eu conheço longa estrada, ouvi tropeço. Não me perco, pois tudo tem devido preço. Rap é foda, pegou, escuta e não entende. Venho lá do beco e sei. Bem na frente já vem o pelotão. Ideia terrorista que causa explosão. Eu com microfone a mão em um segundo. A reação é bem profundo. O corte que discorde, corte de tosse perdendo posse. E filtra a tela, mija código morse. Enquanto a galera pede mais som. É o rap, é o rap, é o rap, é o expresso. Muito mais que moda é manifesto. Sente o dor, é cruel, os irmãos, Deus do céu, pra trapacipar. É o rap, é o rap, é o rap, é o expresso. Muito mais que moda é manifesto. É cruel, pra trapacipar. Barulho, barulho, barulho. Sempre esqueça a minha parte dessa música, velho. Sempre esqueça, eu vou lembrar. Vai, família! Vai, família! Tio, que cara de conversinha, tio. Tio, que cara de conversinha, diz que é rap e nem me liga. Que eu não gosto dessas fitas, mina que tem cobiça. É sociedade, ojeriza, das intrigas, das mentiras. Quem tá descabelado, dando trampo na biqueira, nem me liga. Que o rap não é moda pra quem gosta, conjumina. É picadilha das antigas, evolução até lá. É o peixe, é o truta, é meu rei, é maniga. A escola é o mundo, o estudo é uma vida. É zóia, é ponte seca, é trovadores, é o carlão. Que tom nesse mundão fazendo um rap que é bom. Distrai a minha mente, revela até o dom. Vamos na benzedeira que o posto é zoadão, bonitão. Quem tá na rua quer pão. Em dia que falta água, a gente briga até com água gelada. É nós aqui, seis lá, pra ninguém sair na mão. Quando você sobe no palco, é um prêmio. Que acaba sendo dividido com todos, né? É nós aqui, seis lá. É nós aqui, seis lá. Faz barulho, caralho. Mas é uma coisa muito forte, porque é uma conquista. E das pequenas conquistas, a gente pode mudar algumas coisas. Não no planeta, mas do lado da gente, entendeu?